MP3 Islâmico Sul. Acende a tocha pra cruzar a noite no deserto. Em meio a covas, corpo, sangue, cemitério. Abandonado, maldito, em meio à escuridão. De Porto Alegre a Curitiba, Egito ou Afeganistão. Só Bin Ladens de bombeta, de jaco e touca preta. Camuflados na madruga, na cinta ponto 40. Pronto pra entrar correndo sem temer a derrota. Se o bang for monstrão, serão dias de glória. Ao contrário, nem me fala se a fita der errada. É 15 no fechado ou cabeça decepada. Nos baletão da draga, talvez descanse em paz. Do pó tu vieste, ao pó tu voltarás. Do céu quem vive é Deus, o inferno é aqui. Não tem pra onde correr, tá com medo, quer fugir. Aqui no extremo sul, do mapa é sem remédio. Crime é nossa guerra santa, tipo o Oriente Médio. Da hip hop pra imprensa, super lotus necrotério. Sem nada a perder, na crueldade o poder bélico. Polícia versus bandido, bandido versus madame. Final já conhecido, tissu, nami de sangue. Assim de calamita, choque nada muda. Aqui o ceifeiro do mal usa farda na madruga. Fantoche acobertado, guiado pelos de terno. Político no ar fresco e os ladrão no pátio interno. Na espera da sentença, processo arquivado. Maldição do faraó, monstro por dia fabricado. Sem apologia, nem o profeta anuncia. É cabeça numa caixa, consola a mãe e a família. No crime, a firma cresce da noite pro dia. No crime, ladrão que entra não tem saída. No crime, é sempre o mesmo fim, mesma função. Tristeza, detenção, oração, decapitação. Não é fácil, irmão, quantos vi aqui sangrar. Sonhando com a mudança que os cumpram, tá? Nós não tá brincando de bandido em rimar. Viver de migalha não é a cara, truta. É isso mesmo, rapaz, tamo acionando as peças aqui. Tamo junto pra correr, catar, jamais desistir. Vai na gangsta, mafioso vai vendo, pronto pra relatar. Pra falar do sofrimento e na quebrada escorre sangue. Dos meninos em várias fitas, nos corre a milhão pra se adiantar na pista. Bater camaras, pratas, pretos, kit marginal. Nós é elite, chão, crime é classe social. Basta ter disposição pra desfilar de Audi A3. Por um ouro no pescoço e no peão de vai e vem. Eu vi quantos pagar pra ver e não aguentar. Eu vi quantos moleque bom desacreditar. Eu tô aqui pra morrer, pra matar. Arranco o globo de pilantra que conspira. Porque o peso da palavra no crime é fundamental. Se a caminhada é transparente, te esquiva do funeral. Se adiantar, essa é a cota, é real. Hoje em dia é bom não se atrasar pra não molhar a sintonia. Aqui, Eduardo, mais um soldado pronto pra guerrilha. Escalado pela favela, vilão por mais um dia em cada canto. A firma cresce da noite pro dia em cada canto. Ladrão que entra não tem saída. Vejo bem louco na disposição, é só monstro. Só bruxa apetitoso na febre, moleque doido. Pique talibã, terroristas, homem bomba. Com as dinamite nos caixa e que se foda. Eu vejo sangue do meu sangue na arena, não perdoar. Eu vi nos coração de pedra a maldade aqui brotar. No crime, a firma cresce da noite pro dia. No crime, ladrão que entra não tem saída. No crime, é sempre o mesmo fim, mesma função. Tristeza, detenção, oração, decapitação. No crime, a firma cresce da noite pro dia. No crime, ladrão que entra não tem saída. No crime, é sempre o mesmo fim, mesma função. Tristeza, detenção, oração, decapitação.